Il est 9h. 9h. Soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Et bonjour, bonjour, vous êtes bien sur les voix du Portugal, www.radioopenfm.fr, oui. C'est bien, je pense que tu n'es pas encore bien réveillé ce matin. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous appeler au 05 55 56 21 44 comme d'habitude. Bonjour Mario. Bonjour. Voilà. Eh bien, dis-le en portugais maintenant. Bom dia a todos. Bem-vindo nesta emissão As Vozes do Portugal na rádio Open FM en 97.9. A www.radioopenfm.fr. C'est bien, on se débrouille pas trop mal. Bon allez, ce matin, une bonne émission en préparation. J'espère que ça va vous plaire. Quelques nouveautés, bien sûr. Ouais. Des arrivées toutes hier, toutes nouvelles. Toutes nouvelles de Portugal. Toutes nouvelles. Un chanteur qu'on ne connaît pas, enfin moi je ne le connaissais pas avant, mais... On va le connaître. On va connaître, ça a l'air pas mal. Allez, c'est parti pour 3 heures de direct en notre compagnie sur la belle radio Les Voix du Portugal. Allez, on y va. Sempre assim, gostar de ti. sofrer assim. Gostar de ti, gostar de ti. Vou na corrente, aonde vais, para onde vais. Foi sempre assim. Gostar de ti, gostar de ti. Deslizando sobre o mar, como elas vou andando, te procurando, quero amar. Ando só à meia-noite, o bar da esquina já fechou. Procuro seguir em frente, ninguém sabe quem eu sou. Vou na corrente, aonde vais, para onde vais. Foi sempre assim, gostar de ti, gostar de ti. Vou na corrente, aonde vais, para onde vais. Foi sempre assim, gostar de ti, gostar de ti. Quantas horas para te ver, não consigo te esquecer. Carlos Riva. Não gosto da solidão, quer de inverno, quer de verão. Te darei todas as flores do meu jardim principal. Pintarei a mil cores o teu nome num postal. Vou na corrente, aonde vais, para onde vais. Foi sempre assim, gostar de ti, gostar de ti. Vou na corrente, aonde vais, para onde vais. Foi sempre assim, gostar. Vou na corrente, aonde vais, para onde vais. Foi sempre assim, gostar de ti, gostar de ti. Vou na corrente, aonde vais, para onde vais. Foi sempre assim, gostar.

é cor, coronel de infantaria. A filha mais velha é pu, é pu, é pu, poderosa empresária. O filho do mãe é pá, é pá, é pá, a estrela em santaria. A filha mais nova é fu, é fu, é fu, formada em tornária. Allez, c'est encore une musique de monsieur Carlos Riva. Sei que vivo livre, tenho a sorte. Só no meu caminho de sul a norte falo com as deusas. Quem são as deusas? Fendem o amor ao fim da noite. Querem sempre mais e sempre mais. Acredito no amor, bem sei. Está escrito nos jornais que a gente fala demais. Está escrito nos jornais que somos loucos iguais. Está escrito nos jornais que a gente fala demais. Está escrito nos jornais. Segui a luz lá no alto, não te encontrei. Em paredes escrevias, eu te amarei. Li os filmes dos desenhos que imaginei. Sobre a ironia da sorte, me sinto forte. Guardo as tuas mais lindas imagens como paraíso de passagem. Está escrito nos jornais que a gente fala demais. Está escrito nos jornais que somos loucos iguais. Está escrito nos jornais que a gente fala demais. Está escrito nos jornais que somos loucos iguais. Que a gente fala demais. Somos loucos iguais. Está escrito. FM. 9h midi. Bienvenidos au sol et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Et oui, oui, nous sommes toujours sur le www.radiopenfm.fr ou sur le 97.9, les voix du Portugal avec vous. Vous pouvez nous appeler au 05 55 56 21 44 pour nous faire des petites dédicaces ou à votre famille et nous parler d'événements autour de chez vous. Il n'y a pas de souci, on est là pour vous accueillir. 9h34 donc sur les ondes d'Open FM. En espérant que vous commencez une bonne matinée en notre compagnie. Nous espérons vous faire plaisir tout au long de la matinée. Alors n'hésitez pas, appelez-nous. Et de l'étranger, donc 00 335 55 56 21 44. Allez, on repart en musique. cansado de brincar. E assim o meu bichinho fica sempre a delirar. Oh, é, oh, ah, só ela sabe esquimar. Dá-lhe colinho, dá-lhe colinho. Oh, é, oh, ah, só ela sabe brincar. E assim o meu bichinho fica sempre a delirar. Oh, é, oh, ah, só ela sabe esquimar. Dá-lhe colinho, dá-lhe colinho. Oh, é, oh, ah, só ela sabe brincar. E assim o meu bichinho fica sempre a delirar. Open FM, 9h midi, les voix du Portugal. De Kim Kenta, on va la dédicacer à Diolinda. C'est me... A cigana. Quando ela passa eu fico a olhar. Parece cigana pelo... Ah, j'aime bien, c'est très entraînant. Ouais, il chante pas mal. Ouais, ouais, c'est bien. Bonne découverte. Não sei que fazer. Sigo seu caminho de qualquer maneira. Ela é a cigana, vai vender pra feira. Os seus olhos verdes me fazem sonhar. Quando chega a hora ela vai embora, eu fico a delirar. Cigana, és uma princesa de cabelos pretos da cor do carvão. Dá-me o teu beijo, dá-me o teu amor, não digas que não. Não deixes ficar triste a chorar o meu coração. Cigana, tu és a mais bela de olhos verdes e cabelo solto ao vento. Carinho, leva-me contigo para o acampamento. Não me deixes só e perdido, sem ti neste sofrimento. A feira acabou e eu corro atrás. Só essa cigana é que me satisfaz. Eu vou atrás dela, não sei que fazer. Sem nela tocar e sem nada dizer. Sigo o seu caminho de qualquer maneira. Ela é a cigana, vai vender para a feira. Os seus olhos verdes me fazem sonhar. Quando chega a hora ela vai embora, eu fico a delirar. Cigana, és uma princesa de cabelos pretos da cor do carvão. Teu beijo, dá-me teu amor, não digas que não. Não deixes ficar triste a chorar o meu coração. Cigana, tu és a mais bela de olhos verdes e cabelo solto ao vento. Quero o teu carinho, leva-me contigo para o acampamento. Não me deixes só e perdido, sem ti neste sofrimento. Teu beijo, louco desejo, que não atrás de mim. Menina, eu não consigo esconder, eu amo você. Vem logo pra mim. Eu quero teu corpo colado no meu. Eu sou teu Romeu, teu namorado. Não tenha medo de se entregar. Eu quero te amar. Um barril, vamos pra festa e eu quero é ver tudo a mim.

Fun FM. 9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. Tu jures en direct. Vas-y. Oui, nous sommes bien sur les voix du Portugal. Nous allons vous donner une petite recette. Ah, c'est parti. Bon, un dessert pour une fois. Non. Mais, ah ben non, le dessert c'était la semaine dernière. Ah, c'est pas le dessert aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui c'est un plat de morue. Ah. Alors. Alors, c'est la morue à la crème. Il vous faut 700 grammes de morue. Attends, doucement. Prends ton temps, moi. Oui, attends, mais je laisse écrire quand j'aurai fini la phrase. D'accord. Alors, 700 grammes de morue dessalée. 600 ml de lait, un oignon, 2 cuillères à soupe de farine, 1 kg de pommes de terre, 200 ml de crème liquide, 200 g de fromage râpé, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Du piment. Oui, ça c'est pour l'assaisonnement, mais l'assaisonnement c'est comme on veut. Hein. Donc j'ai dit ça, mais on peut enlever le poivre, on peut enlever le sel pour les ceux qui ont de la tension. Enfin, tu fais comme tu veux, quoi. Alors, vous faites bouillir le lait et quand il est à ébullition, vous y ajoutez les filets de morue préalablement dessalés. Et combien de temps pour dessaler la morue ? Mais en principe, tu le mets la veille. Tu changes plusieurs fois l'eau et après tu la dessales autant de fois que tu veux à ton goût, quoi. Parce qu'il y en a qui préfèrent plus salé, d'autres moins salé, donc tu changes l'eau plusieurs fois. D'accord. Jusqu'à ce qu'elle soit à ton goût. Ah, il faut la goûter de temps en temps, là. Bah oui. Ok. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Non, c'est pour savoir. Après les avoir cuits environ 10 minutes, vous les égouttez les filets. Tout en conservant le lait de cuisson qui servira plus tard, vous les effilochez pour enlever les arêtes. Dans une poêle, vous faites revenir l'oignon émincé dans l'huile d'olive chaude. Quand ces derniers deviennent transparents, vous y ajoutez des morceaux de morue, ainsi que la farine en pluie, et vous mélangez. Vous ajoutez un tiers de lait de cuisson. Vous mélangez. Lorsque le mélange est épaissi, vous ajoutez le deuxième tiers de lait et continuez ainsi jusqu'à ce que le lait soit fini. Quand le mélange est bien épais, vous le mettez de côté. Vous pelez et coupez les pommes de terre en dés. Vous les faites cuire dans l'huile chaude. Il ne faut pas les faire frire, hein. Il faut juste qu'elles soient cuites. Vous mélangez les pommes de terre au mélange de morue et vous les mettez dans un plat qui va au four que vous avez beurré avant. Vous beurré. Oui, beurré. Pas bourré. Non, beurré. Beurré, d'accord. Vous versez la crème fraîche dessus et vous parsemez de fromage râpé. Vous mettez au four 35 minutes à 180 degrés. Et voilà, vous pouvez déguster. On fait préchauffer le four ou pas avant ? Oh, pas besoin. D'accord. Tu peux, mais c'est pas essentiel. D'accord. Voilà. Bon, je vous la redonnerai tout à l'heure en portugais. Daqui a bocadinho vai ser a receita em português, porque para as pessoas que não compreendem o francês, vou dá-la em português. E temos anúncio a fazer. Dia 23 de novembro. Du côté de l'Amicale Franco-Portuguesa. Voilà. Amical Franco-Portuguesa organiza baile com Bruno Pereira. Vas-y. 5 euros l'entrée avec. Non. Non. Tu répètes ce que je dis, mais en français. Ah, excuse-moi. Qu'est-ce que tu as dit? Amical Franco-Portuguesa organiza baile. Dia 23 de novembre. L'amicale franco-portugaise organise donc son bal le 23 novembre. Às 22h30. à 22h30 com o cantor Bruno Pereira. Avec le chanteur Bruno Pereira. À Bifanas e Bar. Et des sandwichs. Et des boissons. Voilà. Entrada 5 euros. Entre 5 euros. E é 22 Avenida da Revolução a Limoges. 22 Avenue de la Révolution à Limoges. Voilà. L'amicale franco-portugaise. Tout à fait. Voilà pour cette annonce, pour ceux qui nous écoutent, voilà. Pour ceux qui ne nous écoutent pas encore, mais qui veulent nous écouter, ben, on rediffusera l'annonce dans un petit moment. C'est ça. Voilà, voilà. Allez, on repart. Pardon. On repart en musique tout de suite. Hein. Allez, c'est parti. Não interessa se é forró ou se é uma balada. Pode até ser folclore. c'est chaque dimanche sur Radio Open FM avec toute la chaleur, la culture, l'actu et les nouveautés musicales du pays. Rendez-vous pour 3 heures de plaisir. Faire 3 heures de plaisir. En direct de 9h à midi avec vos animateurs. Les voix du Portugal, tous les dimanches, exclusivement sur Radio Open FM. Au plaisir d'être ici. Sempre a mesma dança. Dói-me as pernas, tenho bolhas nos pés. Não posso dançar mais nenhuma vez. O professor não quer mudar. Diz que o baile vai continuar. Nem que tenha de o dançar de pernas para o ar. É para dançar como outra senhora, de joelhos e com a língua de fora. Se danças mal, pouco importa, desde que o faças com a espinha torta. Mas se um dia tentares te levantar e outro passo de dança inventar, vais-te desequilibrar e ao chão voltar. Digo adeus ao pai e à mãe, que não tarda vão também dançar. Sempre a mesma dança. Doem-me as pernas, tenho bolhas nos pés. Não posso dançar mais nenhuma vez. O professor não o quer mudar. Diz que o baile vai continuar. Nem que tenha de dançar de pernas para o ar. Esta dança já cansa. A dança que nos enche a pança. Só dançam os sem esperança e toda a gente que a dança. Esta dança já cansa. Esta dança já cansa. Vou dançar. Un petit souvenir sur Open FM, les voix du Portugal. Un petit remake de Hélène Costa. Au bicho. Espalha sua magia de lua. Ele vai me encontrar esperando que o destino revele, enfim, os segredos que tem pra me contar. Se cruzado, meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim. Ei. Aquele grito que era preso na garganta se transformou e a vibração é tanta. Cante bicho é o bicho, vou te devorar. Crocodilo eu sou. Bicho é o bicho, vou te devorar. Crocodilo eu sou. Quando o vento batendo no seu cabelo, espalha sua magia pelo quel souvenir. Thank you. Moquica, a festa vai começar. Canta. Em que eu sou um bom rapaz. Esta noite trovejou, do céu veio muita mulher. Uma delas será minha, se Deus quiser. Esta noite trovejou, diz que vai chover mulher. Mulher é coisa boa, é tudo o que um homem quer. Esta noite trovejou, e mulher vou procurar. Sou solteiro e bom rapaz, eu preciso me casar. Esta noite trovejou, diz que vai chover mulher. Mulher é coisa boa, é tudo o que um homem quer. Esta noite trovejou, e mulher vou procurar. Sou solteiro e bom rapaz, eu preciso me casar. Vou andando por aí à procura do amor. Não aceito a solidão, eu preciso de calor. Eu adoro as morenas, loiras e ruivas também. Vou por fim à solidão, quero encontrar alguém. Esta noite trovejou e passou um furacão. Em que

baixo, e então eu fui mais abaixo, dei-lhe um beijo no umbigo. Um beijo no umbigo, ela é muito mais abaixo, mais abaixo não há perigo. Mais abaixo, então eu fui mais abaixo, deixei nos pés sensuais. Deixei nos pés sensuais, ela disse mais acima, não foste abaixo demais. Acima, então eu fui mais acima, dei-lhe um beijo nos jornalês, dei-lhe um beijo nas canelas, andaram-se mais acima, mais acima que são elas, e então eu fui mais acima, dei-lhe um beijo no joelho, ela logo respondeu, estás perto do aparelho. E então eu fui mais acima, dei-lhe um beijo na virilha, dei-lhe um beijo na virilha, ela disse mais ao lado é maravilha. Tchau. Então fui mais orado, e o meu coração parou. Meu coração parou, eu me beijo em todo lado, só aí é que não dou. Confusão, pra acabar a confusão, e pra te fazer feliz, onde dou-te um beijinho na pontinha do nariz. FM. 9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. Bienvenue, vous êtes toujours du côté de Open FM, les voix du Portugal. Dans un instant, Maria va nous donner une petite recette, la même que tout à l'heure, mais en portugais. En portugais. On peut annoncer encore le bal pour oui, du côté de l'amicale franco-portugaise. Samedi 23 novembre à 22h30, 3 avenue de la République, un bal avenue de la Révolution. Oui, pardon. Pourquoi la République d'ailleurs ? Je sais pas quoi tu penses ce matin. Je sais très bien que c'est la Révolution d'ailleurs. Et pas la République. Donc, je recommence. Oui. L'amicale franco-portugaise organise samedi 23 novembre, du côté de la salle 3 avenue de la Révolution, donc à 22h30, un bal avec Bruno Pereira. L'entrée sera de 5 euros avec une conso. Et il y aura à boire et à manger comme d'habitude. Allez-y nombreux pour un moment de convivialité. Tout à fait. À toi en portugais. Non. Pourquoi tu veux pas le dire en portugais? Parce que je sais pas. A Amical Franco Portuguesa organiza um baile dia 23 de novembro na sala da Avenida da Revolução, às 22h30, entrada 5 euros com a bebida. E comida? E, a entrada 5 euros é com uma bebida. Ah, sim. E depois há a beber e comer quem quiser. Ah, está bem. É um baile com o Bruno Pereira. É um baile com o Bruno Pereira. Tá bem. Que vem dos lados do Lote, parece. Do Lote? Do Lote Garona. Do Lote. Bom, agora a receita em português. A bacalhau... Bacalhau com natas? Com natas. Tá bem. Com natas do céu, não é? Com natas. É preciso 700 gramas de bacalhau molhado. Quer dizer que põe à noite a demolhar. 600 ml de leite, uma cebola, uma colher de sopa de farinha, 1 kg de batatas, 200 ml de creme. Fresh? De creme. Lá é natas, de natas. De natas. 200 gramas de queijo ralado, sal, pimenta e azeite. Ça, c'est de l'huile d'olive. Pôr o leite a ferver. Quando ferver, pôr o bacalhau dentro a cozer. Depois de 10 minutos de cozer, escorra o bacalhau e guarde o leite para cozinhar mais tarde. Esfie o bacalhau para tirar as espinhas. Numa frigideira, fazer roer a cebola picada com azeite quente. Quando elas estão douradas, pôr o bacalhau com a farinha em chuva e misturar. Pôr um terço de leite e cozinha até engrossar. Depois pôr o resto do leite e fazer assim até que acabar o leite. Quando a mistura está bem grossa, pôr de lado. Isso é complicado, hein? Descasque as batatas e corte-os em cubos. Cozinhe-os com óleo bem quente. Mas não fritar, só cozer. Despeje o creme sobre ele e polvilhe com o queijo ralado. Pôr no forno 35 minutos a 180 graus. É como dizer assim, queijo rapado, não? Ralado. Ralado. E aqui está o peixe com as natas. Podem comer. Obrigado. É, em português diz-se ralado, não é rapado. Não é rapado. Rapado é... É a cabeça. É a cabeça que está rapada, não? Sim. Pronto, vamos continuar esta boa emissão, não é? Sim. Com o queijo rapado. É difícil de fazer em direto uma tradução. Pois é. Olha, dançar o malhão. Ah, dançar o malhão. Com? Dançar o malhão. Roda, roda, vira, vira, roda bem. Quem dançar o malhão não é vergonha para ninguém. Roda, roda, Et maintenant, une petite dédicace de Bernadette pour ses amis et sa famille. Et c'est Nelson Costa et Consortina Jatuco. Fernande 45. Que me roubou o coração. Já estou sem saber mais o que fazer. Estou sem controlar o que mais pensar. Aroma secreto, charme e sedução. Morena gostosa, pura tentação. Ai, o é no roça, roça. Ai, o é no esfrega, esfrega. Ai, o é por causa dela. Ai, o é perco a cabeça. Ai, o é no roça, roça. Ai, o é no esfrega, esfrega. Ai, o é por causa dela. Ai, o é perco a cabeça. Alors, pour vos dédicaces, comment ça se passe? On téléphone? C'est ça. Alors, on appelle le 05 55 56 21 44 au 00 335 55 56 21 44 pour les dédicatoires. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, les Voix du Portugal. Donc, vous pouvez tchatcher aussi sur les Voix du Portugal, il n'y a pas de souci. Tout à fait, nous demander des dédicaces pareilles, on fait tout ce qu'on peut pour vous faire plaisir. Et également, vous avez le chat de la radio, openfm.fr. Ouais, mais bon... C'est compliqué pourtant ? Non, non, c'est bon, c'est... mais des fois, il s'en va. Ah, ça s'en va et ça revient. Ça revient. Ouais, c'est ça. Allez, on repart Allez, en musique. On repart en musique. Et tout à l'heure, d'autres dédicaces. Mais j'ai cintura, c'est près de vouloir. Não vamos parar. Oê, oê, oê, oá. Dançando que zomba, vamos delirar. Oê, oê, oê, oá. Dançando que zomba, sem nunca parar. Oê, oê, oê, oá. Dançando que zomba, vamos delirar. Oê, oê, oê, oá. Dançando que zomba, sem nunca parar. Ah, ça bouge bien, ça. Dança kizomba. Dança comigo, eu quero te beijar. Esquece tudo e entrega-te ao amor. A noite é nossa, a ti vou me entregar. Tu serás minha, eu quero o teu calor. Mexe-se curtinho e as mãos no ar. Roda, roda, dança, és tão sensual. Mexe a cintura, sempre a rebolar. Pela noite fora, não vamos parar. Oê, oê, oê, oá. Dançando que zomba, vamos delirar. Oê, oê, oê, oá. Dançando que zomba, sem nunca parar. Oê, oê, oê, oá. Dançando que zomba, vamos delirar. Oê, oê, esta vai para Cândida. Nesta loria puro nós vamos rebentar. Maintenant, une dédicace de Bernadette Fernandez-Baz pour son mari Philippe, c'est... Ruben Palmer. Et Vania. Teixeira. Teixeira. Teixeira. Et est quand me toques. Oh là là. Toca, toca. Tenho tanto amor para te dar. Quand me toques, meu mundo se agita. Porque tu és minha persona favorita. Quand me toques, eu fico sem ar. Te quero. Toques meu mundo se agita. Porque tu és minha persona favorita. Quando me tocas eu fico sem ar. Te quero amar, te quero amar. Te quero amar. Te quero amar. Te quero amar. Quero te amar, te quero amar. E quando não estás perto no chão já não vivo em paz. Sem ti eu sou como um vagabundo. Nasceste para mim. O nosso amor nunca vai ter fim. Quando me tocas meu mundo se

em mês de agosto, ele dança junto a mim. Roça, roça, meu amor, esta noite não tem fim. Vai o melhor, vai o virar, até rock vai mexido. O português só não gosta, é da canção do bando. Mexe, mexe, português, manda embora a tristeza. Eu gosto do teu balanço, é uma festa portuguesa. Mexe, mexe, português, manda embora a tristeza. Toda a gente vai dançar, é uma festa portuguesa. Oh,

o swag. Entra no esquema e segue. Esta noite é só loucura. Vai subir temperatura. Anda cá minha doçura, que eu vou te dar cobertura. Vou te ficar na lembrança. Sente o ritmo desta dança. Um passo à frente, dá-lhe dá. Um passo atrás, dá-lhe dá. Mãos na cabeça, dá-lhe dá. Tá bom demais, dá-lhe dá. Um passo à frente, dá-lhe dá. Um passo atrás, dá-lhe dá. Mãos na cabeça, dá-lhe dá. Tá bom demais, dá-lhe dá. Frente, trás, ok. Na cabeça, vamos lá. Cheque te faz. Frente, toda gente. Trás, quero ver família. Mão na cabeça, mariquinha, que te faz. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Vem ver minha terra, minha gente. Acabar com a guerra, liberdade. Ai que canseira, nós somos irmãos. Mariqui, Mariqui, Mariqui, Kiki, Kiki, Kiki. Para fazer, fui ao baile das velhas ver o que estava a acontecer. Assim que lá cheguei, convidaram-me para dançar. Levei logo um apertão, eu nem queria acreditar. O raio da velha encostou-se à fivela. Roçou, roçou, roçou, até eu levantar a vela. Eu fiquei pasmo. Dali fugir, mas o raio da velha não me deixou mais partir. Quase me partiu a espinha a tentar se atracar. Até saltou a placa quando me tentou beijar. O raio da velha encostou-se à fivela. Ressou, ressou, ressou, até eu levantar a vela. Eu fiquei pasmo. Fátima, desculpa, mas hoje estamos um programa com as canções do Tony Carreira. Vamos passar Ai Destino para o teu marido. Yeah.

portugaise. O prazer está aqui. Tous les dimanches, retrouvez votre émission préférée, Les Voix du Portugal, sur Radio Open FM 97.9. Dans l'après-midi ou dans la soirée, pour ceux qui ont raté l'émission, retrouvez le podcast. Et la dernière petite musique, je pense, ça sera justement pour Florent Lima. Musique portugaise. O prazer está aqui. Bon ben voilà, c'est la fin. Oui, nous allons vous quitter. On a passé une matinée qu'on n'a pas vu passer en fait. C'est vrai. Ça a été très vite. Enfin, pas sept temps, on dirait. Mais bon, tout a une fin. On se dit à la semaine prochaine. Même heure, 9h midi, même endroit. Et... avec le plaisir de vous retrouver. Bon dimanche et bonne semaine. Bon dimanche à tous, bon dimanche à toutes. Et retrouvez-nous donc dimanche prochain. Bonne semaine à vous. Bye bye. Au revoir. Oh,